fazer uma interceptação com a cidade aqui. Gol no 255, desce para 4 mil pés, ajuste no 019, número 3 na aproximação. Gente, 4.019, gol 255, desce a outra velocidade. Forma até 2309. Gente. Como número 5. Ok. 15, desce para 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray, vai seguir tráfego da companhia 13 milhas ao 7. Azul 4422, mantém-se. 10, vento, 150 graus, 099. Livre decolagem, pista no 0, azul 2788. Azul 50, atingindo agora, 6260. Azul 4422, atendendo identificação, do seu veio chegada por MED, para o nível de voo 070, informa o número 6 na aproximação. Fechando a 6226, reduza para 2209. Já mantendo 220. Autorizado o pouso, pista no zero, vento 130 graus, 119. Ele pousa, Schneider 6149. Azul 2788, decolado, alto 30, chame controle 120, décima 8. Alto 308, obrigado, boa. Localizador, deixa para 3 mil pés com ajuste no 019. 3 mil no 019, no ajuste, 6220, acho. Você vai cruzar o localizador intencionalmente, seu novo limite é radial 295 do Velho Salvador. Sente no radial limite, cruza, mantém para lá. Cruzado, direto o TAP, o azul 442, 3202, se quiser. Já está, 220. TAP, o azul 44, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite radial 280 do Salvador. Desça para 4 pés com ajuste no 019. Afirmativa 020, descendo a 4000, confirma o limite da Pro. 4 limite radial 300. Limite radial 300, na Pro 020, descendo a 4000. Patrulha, radial azul 2788, decolando, sua escolha. Azul 2788, contato na decolagem. Para o nível de voo 170, vê se ainda mesmo. 7170, negativo, gradiente de APC 110, pode prosseguir, tem, certo? Mantenha a restrição inferior azul 2788, aguardando liberação. Certo, então, mantém 3000, 2788. 118, 95. 2195, boa tarde, 6305. Sagitário. Uno 255, reduza para 1909, informe estabilizar na final do IGLS. 1909, vai estabilizar. Chamando 226, complete redução para 1909, aguarde vetor para o localizador. 190, aguardando vetor para o 26. 2788, voa direto, código. Boa tarde, chamando 6315. Chamando 6315, boa tarde. NH1019, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 6315. Chamando 6141, no solo aos 32, direita 121, decimal 9. Direita 219, 6141. 1120 de pressurizada, reportarei do MS. Decolou Serra Índia Coimbra para Serra Oeste da Alcalima, acionado 0141 na sua escuta. Patatá Lima mais próxima, até seu carro de voo visual, 500 pés na escuta de controle. Passa o cruzamento entre Duna e Simbra, temos 4 tratos na próxima câmera de cima zero. Paciente, vai ser só o cruzamento entre Duna e Simbra, 500 pés. Quatro, chame final observador 119.8. 19.8, 4.4. Usado para 130, Oxenai 62.2000. Reduza para 1809, você vai seguir tráfego Boeing 737-87, 7 milhas à sua esquerda. 7. 2 Salvador, 731-44. 6144, desce e mantenha 3.003, seu limite é radial 300 do VR Salvador, o ajuste no 099. 3.003, radial 300, limite no 099, tá? 3144. Reduza a velocidade para 1909. 1909, 7144. Está interceptando o gol 255. 1255, passando Duna, completa a aproximação, chama a torre Salvador, 118 decimal 95. 1895, daqui a pouco. De Salvador, Angola 255, duas milhas para Índia Serra. Angola 255, boa tarde, continue a aproximação, guarde pista livre, 10019 no ajuste. É, gente. Para o localizador, curva direita para a 130, está autorizada a final, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Ana 62.2000, completa a final do procedimento, chama para o Salvador, 118 decimal 95, tambor pouso. 18.5. Patrulhoso 2788, vem na estação, fica no desvio à direita dele do Palma Centro. Gente, confirma a trouxa, quantos mil? 2965. Vamos até para 345 para aproximadamente 20 mil. Gente. 1255, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós. Livre, pouso, 2500. Oi, Salvador, boa tarde, escuta 3805, ponte espera no zero, previsão agora. 3805, boa tarde, mantém ponte espera, pista 1 no zero. Ação, chamará no retorno, hotel, por favor. Previsão pra pouso, encerra o hospital pra Lima, o Lima mais forte. Lima mais forte, sem frequência. Solo, 121, decimal 9. Motor BBBB, final 3 milhas, visual no zero. Gente, a base está livre, minha doida é medo. 255, o solo aos 39, direita 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, boa. Motor azul 4422. Sim, senhor. 3, para 5 mil. Gente, desça para 3.000 pés, hoje está na 09, azul 4422. Para 3.000 pés, estarão na 09, azul 4422. Esposa verde, a dona é neta. Oi, Salvador, 3144, passando por... São 3144, QNH no 019, continue aproximação, guarde pista livre número 2 para pouso. 09, guardando. Azul 4422, isso para 2.000 pés, autorizado LS, que foi pista na zero, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado LS, reportará estabilizado, azul 626, sala 41, libere primeira direita, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Direita, solo 21, 9. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 1-0-9. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 3-1-4-4. 2788, autorizado para o centro. Obrigado por ele, Paulo, 42788. Solos 44, libere primeiro direito, chama o solo fundador, no 21, decimal 9. Estabilizado no ILS, cabeceirão na zero. Azul 4422, chama a torre 1118, decimal 95. Decolagem, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 na. Está autorizada a decolagem do 3805 na 190. Torre, boa tarde, o azul 4422, estabilizado procedimento X-ray 1-0. Azul 4422, continua a aproximação, guarde pista livre, informe o Airbus da TAM, iniciando rolagem, pista 1-0, ajuste altímetro 1-0 no 9. Aguardando a autorização para pouso, azul 4422. Decolou 46, chama o controle instalador em 1208. 208, uma taxa da 3205. Azul 4422, tráfego avisado, autorizado pouso, pistola 0, vento 1430 graus, 09. Autorizado pouso para o azul 4422, pistola 0. Taxa da 3805, decolou da 1-0. 3805, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 340. Então, vamos no central nível 340, 3805. 3788, chama o centro de Recife em 125.45, alterna em 1.685. Copiou o controle? 3788, copiou 125.45, alterna 126.85. Entendi. 2008, essa é a identificação, contato radar estabelecido na posição coral, voo BOMED para interceptar a chegada BOMED ONU, desça para o nível 050. Ok, está confirmando, é o voo 2. Descendo para o nível 050 na BOMED ONU. Entendi, voo 2006. É, controle, possibilidade do 3805, uma direto Mótima. Combustível Mótima, mantém a pista de saída, até 3805. É. Controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, senhora identificação, chegada manda, isso aí mantém o nível 060. Identificou para o 060, cada chegada manda. Passarelo 2230, reduz a velocidade para 2509. 2510, senhora. Azul 4422, sala 48, libere primeira direita, chama o Paulo Salvador na 21, decimal 9. Libera a primeira direita, 129, chamaram o solo, azul 442. Vem das coisas que foram ingresso para o 97, chame e pronto. Aprovado de juiz. Obrigado. Dois três zero nós, dois três zero. O voo 2020, dividido do formação da proa 050. Por dois rios, Mercury 006, reporte quando eu termino. Mercury 2230, confirme sua frente. Mercury 2230, controle. Respeito, senhora. Confirme sua frente. Posição toque direto de Luna. Para usar a mão, após a mão toque para usar a posição de Luna, confirma. A senhora liberou desvios, eu desviei pela esquerda, estou direto na posição, na proa da posição toque. Gente, reduz a velocidade para 2109, o parceiro do 2230, desce e mantém nível de voo 060. Vai reduzir para 210, descendo para 060. Mercury 006, devido ao seu conhecimento, consegue manter a presente velocidade, confirme. Até mais próxima posição, Duna. Afirmo, praticamente na proa de Duna, podemos? Estimativa do 006, desce para 3.000 pés e ajuste na 019. 3.000 pés, 1019, proando Duna, agora 006. Controle. Controle, até 3805. Chame o centro Recife, 18, sinal 35. 2835, Recife, pode. Novembro Suíça, decolou 5-4, chama o controle de Salvador, 1-2-0-8. Chama o controle de Salvador, 1-2-0-8, Novembro Suíça. Milhas para a Duna, vai atingir o nível 030, voo 2006. Para o 006, desce para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, com 1.019, está autorizado LS X-Ray, voo 2006. Controle Salvador, Papa Romeu, Novembro Alfa Whisky, decolado da 97, corredor Axel, 1.000 pés. Papa Romeu, Novembro Alfa Whisky, corredor Axel, mantenha-se em regras de usuários, 1.000 pés, ajuste na 099. 1.099, em condições visuais, corredor Axel, Novembro Alfa Whisky. Mercury 2230, desce para 3.000 pés e ajuste na 019. 3.000 pés, ajustado 1019, 2230. 06, chama a TV Salvador em 118 do sinal 95. Ok, estabilizando agora com a torre, gol 2006. Gol 964 para Quebec, espaço 205 para a 150. Gol 964, a senhora identificação chegada da BOMED, desce montanha nível 050. BOMED, descendo aos 50, tem algumas informações próximo ao BOMED, o ideal seria evitar na mantena essa proa para evitar, pode ser? Livre desvio de porta com o determino no gol 964. Botar a tela de desvio, gol 964. Saída 2230, desce para 2110, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 2110, autorizado procedimento, reportará estabilizado 2230. Localizador está sendo 2230. Change 2230, chama a torre em 118 do sinal 95. 18,95, obrigado. Gol 2006, solo 02, libere primeiro tirente, chama o solo Salvador no 21 no décimo mate. Levando a direita na Hertz, solo está indo 219, 23006. Torre de Salvador, passando de 2230 a final de 7 milhas. Passando de 2230, continua a aproximação, base autorização de pouso, ajuste altímetro 10 na nota. Base autorização 2230. Comandador, boa tarde, São 3567, informação Yankee. São 3560, senhora identificação, chegada Bomed, ano desse mantém o nível de voo 060. 060, descendo para 3560. São 3560, reduza para 250 mais. Reduzindo, 250 para 3560. 60, baixado travado. São 2230, solo 06, libere direito, chama o solo comandante no 21, décimo 9. Direito no 219, passa aí 2230. Mais uma 4, desça para 2.000 pés, registro na 019, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2019, ainda em desvios e mais 5 milhas na proa duna. O reporte estabilizado, 9. São 3560, desce para 3.000 pés, registro na 09. 6.000 pés, na 09, vem. Salvador, muito boa tarde, acho, né? 6326, informação Quebec. Xanaga 326, contato radar estabelecido a 2 minutos para a posição coral. Mantenha-se na proa de coral, após voo e voo médio para antecipar a chegada do médio urna. Quando não der, disse, mantenha o nível de voo 050. Ideal 050, voo médio urna na chegada. Quanto possível, se possível, gente, a produzir, tá, por favor. Vamos para o voo do médio, o Xanaga 326, as instruções do controle. Controle Salvador, 3154, informação Quebec 215 para 150. 3154, senhora identificação de chegada da mediana, reduz a velocidade para 2509, busca e mantém o nível de voo 200. 2509, nível 200, 3154. Na quadra, ciente, torre 18 do sinal 95. Voo 964, torre? Cidade, confirma. Autoridade do SAP, qual o funcionamento? Como nós já incrementamos a velocidade, é isso? Sim, ativo, você tem condições? Sim, ativo, você tem 3 anos. Sente para quantos nós? 309. Sente, mantenha 300 nós, autorizado o SAP, o chamado 326, é o número 2 na aproximação. Xanaga 326, copiou? 300, só agora está, obrigado, Xanaga 326. São 3154, deixa, mantém o nível de voo 060. Nível 060, TAM 3154. Pequena desfio à direita, evitar formações na proa 80. O 3154 tem condições de manter a proa 035 para sequenciamento, confirma? Fica melhor ainda pra gente. Deixa então, curva esquerda na proa 035, o 3154. 035, 3154, descendo para 060. O 3154, seu limite será 30 milhas na presente proa. 30 milhas presente proa 3154. É o Papa Romeu, até o Romeu Golf. Papa Romeu, até o Romeu Golf, para você ver? Já está retornando para a NMAR, a 20 milhas. Tem de confirma a altitude, número 10? Está 300 pés agora, senhorita. Tem de manter as regras visuais, hoje estão 09 e até o Romeu Golf. A manter as regras visuais, até o Romeu Golf. Capta, voando Duna, da presença 20, 335, 60. 5160 autorizado, desça para 2.10, livre procedimento, reporta estabilizado. Libere primeiro direito, chamo o Sol Salvador, no 21, decimal 9. Direito, 291, 964. Afirma 045-3154. Fecha. Chama 326, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.010, ajuste na 09. Direto para 3.000, com 1.019, Chama 326. Barra Meia, Terra do Golfo, reporta com o Visual com Cancun. Contra a Visual com a Imara, Terra do Golfo. 3560, chama a Torre 118 do Sinal 95. 395, boa. Fecha as aprontitunas, senhorita, por Chana 326? Chana 326, autorizado. Tuna 3000, obrigado, Chana 326. 60, continua a aproximação, trato ainda no estado, justiça ativa, trono 0 no máximo. Nível 050, 3154. Traço agora está autorizado por Cristo 0, vento 140 graus e no 09. Voz autorizado, tá sim. Comendo. Rodoro, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox, prossiga. Circulação Whisky Delta Lima, destino Grupo Zulu, fazendo Itacira. Localidade 75 milhas afastado de Salvador, na radial 345. Vai só o cruzamento entre Dona e Sembra. Aqui está estacionado 01-41-43 a bordo. Gente, confirma a chamada para pouso. Mantenha aqui as pés entre Dona e Sembra. Lima, Mike Fox. Positivo, está estimando o pouso para os 1755. 500 pés entre Dona e Sembra. Gente, o céu será a altitude até o destino, confirmando? É, 1000 pés até o destino. Gente, eu preciso manter aqui as pés e o Mike Fox sobre a autorização. Vai dar a autorização. Boa tarde, passarinho 2231, Lucianete. Deck para descida. Passarinho 2231, senhora identificação, voo Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, desça e mantenha o nível de voo 060. Tá, identificou, descendo ao 060, para o de Bomed, 2231. Boa noite. 1885, Marquedec, ideal de destino. Plano 885, senhora identificação, vai a linha de participação para a chegada Bonf, deixa e mantenha 070. 070, voar Bonf. Negativo Bonf, plano 885. Confere 2231 no controle. Conferido 2231 no controle. Senhora, pode confirmar? Passarido, 2231, concede matéria proa 060. Ah, seria a ideal então, senhora, porque a gente está com a formação na proa de Bomed. Pode ser 160. Sente, ouro dos vinhos, matéria proa 060, passarido 2231. Sente, descendo para o 660. Passarido 2231, mantenha 230 mais de bom speed, é o número 3 na aproximação. 230 então, 2260, 2231. Até para Max Fox, confirma o teu B. 2.63. A bordo, Leon, Max Fox. Sente. Xenome 3.26, desça para 2.6, autorizado ILS, reporta estabilizado. 3.000 pés, tem livre ILS, anunciado, acho, né? É, 3.000. Tá, o meu Golf já tá visual com ele, Max. A torre do Golf chama pelo servidor em 1.9895. Te matou, Golf. Parra o meu, até o meu Golf. Retorno no Golfo, prossiga. Tá retornando para Pouso. Passou a Brant, já avisou lá com o RMAR. Presidente, reporte solo controlado do RMAR. Pouso por conta e risco, no atraso foi reportado no setor. O vento em Salvador, de 1.40 graus, 1.09. Reportaremos solo controlado até o Negor. Autorizado no decolagem, pistola 0, vento 130 graus, 109. Gente, livre de colagem, o azul 2714. Só para botar ali o Max Fox, frequência livre para a descoordenação. Frequência livre para a descoordenação, Fox. Para 2009. 2009 agora, 3154. Carido 2231, desse mantenha 050. 050, 2231. Decolou aos 25, chame o controle de Salvador em 120, decima 8. Salvador, 128, azul 17, 14. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 27, 14. Azul 27, 14, contato radar na decolagem, saída MOMO, nível de voo 160. Gente, 160, MOMO, azul 27, 14. Localizador virtual, Oxané, 6300. Xenome 326, torre 118 do sinal 95. 1895, toda Camboquém. São 3154, desça para 2010, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 3000, chamarei estabilizado, estou atrasado procedimento 3154. Não tem ponto de elemento, se você tem colar separada. Doutor Ribon, Xanar 6329, final ILS, está ainda 2 milhas do serviço 372. Gente, Xanar 6326, autorizado pelo sistema 0, vento 140 graus, 099. Repouso, Xanar 6326. Obrigado aí, irmão, obrigado aí. O Xanar 6325 está aguardando no ponto de espera devido à aeronave que...